mundo vai saber quem é você e o que pretende fazer. A opressão, a maldade vai ter um fim. Seus dias estão contados, é, vai ser assim. Você já foi desmascarado por mim uma vez. Joguei por água abaixo tudo que você fez. Você já me conhece, o pior pesadelo está só começando pra abalar o mundo inteiro. Destruidor de demônios, novamente em cena. Vou te mandar pro inferno, é, não vou ter pena. Injeção letal, o corredor da morte. Você vai implorar pra ter uma melhor sorte. Judeus que morreram numa câmara de gás. Nem se compara ao final de Satanás. Meu mestre resistiu 40 dias no deserto, pra que hoje a gente soubesse como fazer o certo. Sai da minha frente que eu vou passar. A mensagem consciente tem poder para mudar. Se você quer dar um rolê comigo no mundo espiritual, liga o motor, acelera, se arma pra combater o mal. Vamos dar um rolê, vamos dar um rolê. Esse é o caminho, vamos nessa, pode crer. Vamos dar um rolê, vamos dar um rolê. Esse é o caminho, vamos nessa, pode crer. Vamos dar um rolê, vamos dar um rolê. Esse é o caminho, vamos nessa, pode crer. Vamos dar um rolê, vamos dar um rolê. Esse é o caminho, vamos nessa, pode crer. O que tava invisível agora vai aparecer. O que você não conhecia agora vai conhecer. A morte não mete medo em quem tem Jesus. As trevas não podem prevalecer contra a luz. Não jorra água doce e salgada da mesma fonte. Depois que Deus perdoa, não se lembra do que você fez ontem. Mas o diabo tá pegando meus irmãos e corrompendo. Rola muita grana e fama. Eu tô sabendo, a família agora virou segundo plano. A separação põe fim numa relação de muitos anos. Não consegue mais cantar para louvar ao Senhor. Estão cegos pela grana, o diabo preparou. Secularizar geral, esse é o lema. Mas se de vez em quando cantar na igreja, qual o problema? Perdeu a unção, mas ganhou um milhão. Satanás agora vai comer seu coração. E não adianta vir me criticar, por quê? Pois eu não tô aqui pra agradar você. Espiritual é a causa do problema. Vamos dar rolê que eu te mostro o esquema. Vamos dar rolê, vamos dar rolê. Esse é o caminho, vamos nessa, pode crer. Vamos dar um rolê, vamos dar um rolê. Esse é o caminho, vamos nessa, pode crer. Vamos dar um rolê, vamos dar um rolê. Esse é o caminho, vamos nessa, pode crer. Vamos dar um rolê, vamos dar um rolê. Esse é o caminho, vamos nessa, pode crer. Vamos dar um rolê, pra você saber em quem confiar e em quem temer. Vem comigo, vamos nessa, lá pro sul da Flórida, onde o céu é azul. Eu uso hip hop contra o mal. Na real, bem legal. Eu vim do gueto americano desse jeito. Eu vi de perto a discriminação e o preconceito. Também vi o compromisso de muitos manos que estão na correria, tão bolando um plano pra destruir o inimigo sem deixar rastro. Eu aprendi com eles e é assim que eu faço. Eu arregaço no meu espaço, não deixo brecha. A minha vida não se ganha com conversa fiada. Papo de louco não, eu tô esperto. Aí ladrão, fica ligado, porque eu tô do lado certo. A experiência adquirida veio pra somar. E hoje somos muitos, pode acreditar. Eu não vou ser roubado, não me deixo enganar. Vamos dar rolê que o inimigo vai pirar. Vamos dar rolê, vamos dar rolê. Esse é o caminho, vamos nessa, pode crer. Vamos dar rolê, vamos dar um rolê. Esse é o caminho, vamos nessa, pode crer. Vamos dar rolê, vamos dar rolê. Esse é o caminho, vamos nessa, pode crer. Vamos dar rolê, vamos dar rolê.